ofertas de outono na rede Farmavip. Farmácia Bresciani, mesa Comfort. Na compra acima de duas unidades, você paga R$ 28,99 cada. Desodorante 12, aerosol, 150 ml, 90 gramas. Na compra acima de duas unidades, R$ 14,49. Fralda Pampers, Comfort, Segurança, Super Pacotão, R$ 35,99. Mil Look Premium, 800 gramas. Na compra acima de duas unidades, você paga R$ 29,99 cada. Ofertas de outono Farmavip Bresciani. São duas. Antônio Frederico Zanon, 85. Franquelina de Almeida Barro, 339. Você tem o melhor da música sertaneja. E os sucessos que você gosta de ouvir. No Tarde Maior. MK Tratores. Tratores, plantadeiras, implementos e equipamentos revisados com financiamento. MK Tratores, na BR-386, quilômetro 243, 3281, Botucaraí, 4-519-9988, em Soledade. Visite nossa página no Facebook, MK Tratores. Boleia a perna, esquece que o bom atendimento te espera. Pois no posto do Ney, não se dá ou de casa em tapera. Vem no vinho de longe. Posto do Ney, na Avenida Espumoso 49, bairro Ipiranga. Completo abastecimento, calibragem de pneus e lavagem. Plantão permanente, tradicionalismo e bom atendimento são as nossas especialidades. Boleia a perna. Aguardamos a sua ligação. Fora de casa! Boleia a perna, esquece-se que o bom atendimento te espera. Pois no posto do Ney, não te dá ou de casa em tapera. Bem-vindo de longe. Posto do Ney, na Avenida Espumoso 49, bairro Ipiranga. Completo abastecimento, calibragem de pneus e lavagem. Plantão permanente, tradicionalismo e bom atendimento são as nossas especialidades. Estamos de volta no Giro da Notícia, agora 11 minutos faltando para as 7 da noite, temperatura 17 graus e 9 décimos, temperatura em ponto caindo nesse entardecer da noite aqui no capital das Pedras Preciosas. E a gente segue em frente, hora de trazer aqui o giro pela segurança pública.